Gente, a terra do faz de conta. Nossa, que legal, parece um mundo encantado. Vem pra terra do faz de conta. É um mundo que eu sempre quis, onde a gente brinca e apronta e nem dá conta de ser tão feliz. Feliz! Vem pra terra do faz de conta. Felicidade mora aqui, vem visitar. Vem implantar o seu sorriso, depois colher todo o amor que vai brotar. Fantasia, magia no ar, faz de conta é só você brincar. Fantasia é pura emoção, faz de conta é imaginação. Vem pra terra do faz de conta. Do que eu sempre quis, onde a gente brinca e apronta e nem dá conta de ser tão feliz. Feliz! Vem pra terra do faz de conta. Felicidade mora aqui, vem visitar. Vem implantar o seu sorriso, depois colher todo o amor que vai brotar. Fantasia, magia no ar, faz de conta é só você brincar. Fantasia é pura emoção, faz de conta é imaginação. Fantasia, magia no ar, faz de conta é só você brincar. Fantasia é pura emoção, faz de conta é imaginação. Vem pra terra do faz de conta.